Cheiro 8, Spruce Harbor, Maine, 2011. Terry segue à frente até ao segundo andar, apressando-se escada acima, com Vivian a mover-se mais devagar atrás dela e Molly na retaguarda. A casa é grande e tem muitas correntes de ar. É demasiado grande, pensa Molly, para uma velhota que vive sozinha. Tem 14 quartos, a maioria dos quais fica fechado durante os meses de inverno. Ao longo da visita guiada por Terry, a caminho do sótão, Molly vai apanhando a história. Vivian e o marido tinham e geriam um armazém no Minnesota. E quando o venderam, 20 anos antes, velejaram pela costa leste acima para celebrarem a reforma. Da marina, divisaram esta casa, propriedade de um antigo comandante, e por impulso decidiram comprá-la. E assim fora. Fizeram as malas e mudaram-se para o Maine. Desde a morte de Jim, 8 anos antes, Vivian morava ali sozinha. Ao cimo das escadas, Terry, a ofegar um pouco, leva uma mão à anca e olha em redor. Anna, por onde devemos de começar, Vivi? Vivian chega ao patamar, agarrada ao corrimão. Está a usar outra camisola de caxemira, desta vez cinzenta, e um fio de prata com um pendente pequeno e invulgar. Bem, vejamos. Olhando em redor, Molly apercebe-se de que o terceiro andar da casa consiste numa parte terminada. Dois quartos esconsos, sob a inclinação do telhado, e uma casa de banho antiquada com uma banheira com pés. E num sótão amplo, com o pavimento de tábuas de madeira semicoberto de pedaços de linóleo antigo, com vigas a descoberto e material de isolamento entre os barrotes. Apesar de tanto as vigas como o chão serem escuros, o espaço é surpreendentemente luminoso. Há janelas basculantes em cada canto, proporcionando uma vista desimpedida da baía e da marina. O sótão está cheio de caixas e mobílias tão apinhadas que se torna difícil movimentarem-se por ali. A um canto, encontra-se um longo cabide para roupas, coberto por uma capa de plástico e fecho éclair. Vários baús de cedro, tão grandes que Molly se pergunta como terão ido ali parar, estão alinhados contra uma parede, ao lado de um monte de arcas. Por cima, diversas lâmpadas brilham como luas minúsculas. Movendo-se por entre os caixotes de cartão, Vivian passa as pontas dos dedos pelas tampas e vai espreitando as etiquetas crípticas. A loja, 1960. Os Nielsen. Coisas de valor. Imagino que será por isto que as pessoas têm filhos, não? Comenta. Para alguém cuidar das coisas que deixam. Molly vira-se para Terry, que está a abanar a cabeça com um ar de resignação triste. Ocorre-lhe que talvez a relutância de Terry em deitar mãos àquele projeto se deva tanto ao facto de querer evitar este género de momentos sentimentais como ao trabalho em si. Com um olhar subreptício para o telemóvel, Molly constata que são 16 horas e 15 minutos. Só passaram 15 minutos desde que chegou. Hoje deve ficar até às 18 e depois continuar a vir 2 horas todos os dias úteis, mais 4 horas aos fins de semana até, bem, até cumprir o tempo proposto ou até que Vivian bata a bota, seja lá o que acontecer primeiro. Segundo os seus cálculos, deve demorar cerca de um mês a completar as horas, não a matar Vivian. Ainda assim, ela não sabe se aguentará, caso as próximas 49 horas e 45 minutos continuem a ser tão entediantes. Nas aulas de História da América do Norte, têm andado a estudar o facto de os Estados Unidos terem sido fundados tendo por base trabalhos forçados. O professor, Mr. Reed, disse que, no século XVII, quase 2/3 dos colonos ingleses ocuparam o território dessa maneira, vendendo anos da sua liberdade a troco da promessa de uma vida melhor no futuro. A maioria tinha menos de 21 anos. Molly decidiu encarar esta tarefa como trabalhos forçados. Cada hora que trabalhe, aproxima-la da liberdade. Será bom livrar-se destas coisas, Vivi, comenta Terry. Bem, eu vou começar a tratar da roupa. Se precisarem de mim, chamem. Acena com a cabeça a Molly, como se lhe dissesse, é toda tua. E depois desce pela escadaria. Molly sabe bem como é a rotina de trabalho de Terry. És como eu no ginásio, não é, mãezinha? Diz Jack para se meter com ela. Num dia braços, no outro pernas. Terry raramente se desvia do horário que ela própria estabelece. Com uma casa deste tamanho, alega, é preciso atacar uma secção diferente todos os dias. Quartos e roupa à segunda-feira. Casas de banho e plantas à terça. Cozinha e compras à quarta. Outras divisões à quinta e preparar refeições para o fim de semana à sexta. Molly passa por entre pilhas de caixotes selados com fita adesiva bege e lustrosa para chegar à janela que entreabre. Mesmo aqui, no cimo desta casa grande e velha, ela sente o cheiro salgado do ar. Não estão por alguma ordem especial, pois não? Pergunta a Vivian, virando-se para ela. Há quanto tempo estão aqui? Não lhes toco desde que nos mudamos para cá. Por isso, há uns 20 anos. Vivian esboça um sorriso severo. Prestaste atenção? Nunca se sentiu tentada a atirar tudo isto para um contentor? Vivian contrai os lábios. Não queria, peço desculpa. Molly faz um esgar, dando-se conta de que foi longe demais. Pronto, é oficial. Precisa de mudar de atitude. Por que será tão hostil? Vivian não lhe fez mal algum. Deveria estar-lhe agradecida. Sem Vivian, estaria a resvalar por um caminho sombrio que não a levaria a lado nenhum. Mas, de certa forma, sabe-lhe bem reforçar o ressentimento, mantê-lo. É algo que pode saborear e controlar. Esta sensação de o mundo a prejudicar, que corresponde ao papel de uma larápia do submundo, agora obrigada a servir esta senhora branca do Midwest, é tão perfeito que mal dá para descrever. Inspira fundo, sorri. Como Lori, a assistente social com quem tem reuniões quinzenais por ordem do tribunal, está sempre a aconselhar-lhe. Molly decide fazer uma lista mental de todas as coisas positivas da situação em que se encontra. Vejamos. Em primeiro lugar, se conseguir aguentar até ao fim, todo o incidente será apagado sem a deixar com cadastro. Em segundo, tem um lugar, por mais tenso e transitório que seja, onde viver. Em terceiro, já que tem de passar 50 horas num sótão mal isolado no Maine, provavelmente a melhor altura do ano para o fazer será na primavera. Em quarto lugar, Vivian é velha, mas não parece estar senil. Em quinto, quem sabe, até é possível que haja alguma coisa interessante naqueles caixotes. Baixando-se, Molly perscruta as etiquetas à sua volta. Acho que deveríamos percorrê-las por ordem cronológica. Vejamos, esta aqui diz Segunda Grande Guerra. Há alguma coisa anterior a isso? Sim. Vivian encolhe-se para passar entre duas pilhas e avança para os baús de madeira de cedro. Creio que as coisas mais antigas que tenho estão aqui. Mas estes caixotes são demasiado pesados para os mexermos. Por isso teremos de começar por este canto. Estás de acordo? Ela acena com a cabeça. No piso térreo, Terry deu-lhe uma faca de serrilha barata com um cabo de plástico, um monte escorregadio de sacos de plástico branco e um caderno de argolas com uma caneta presa na espiral para que fosse registando o inventário, como lhe chamou. agarra na faca e enfia-a na fita adesiva da caixa que Vivian escolheu. 1929-1930. A idosa, sentada numa arca de madeira, aguarda pacientemente. Depois de abrir as abas, Molly pega num casaco cor de mostarda. Ao que Vivian faz um esgar de desdém. Valha-me Deus, exclama. Nem acredito que guardei esse casaco. Sempre o detestei. Molly ergue o casaco para o inspecionar. Na verdade, até é interessante. Num estilo vagamente militar, com grandes botões pretos. Mas o forro de seda cinzenta está a desintegrar-se. Ao verificar os conteúdos dos bolsos, retira uma folha pautada, dobrada, quase rasgada nos vincos. Desdobra-a e depara-se com uma caligrafia infantil, escrita a lápis, já ténue, a praticar a mesma frase várias vezes. Para cima e para baixo, tudo no seu lugar. Para cima e para baixo, tudo no seu lugar. Para cima e para baixo. Vivian tira-lhe a folha e alisa-a sobre o joelho. Lembro-me disto. Miss Larson tinha uma caligrafia tão bonita. Era a sua professora? Vivian acena com a cabeça. Por mais que eu tentasse, nunca consegui que as minhas letras se parecessem com as dela. Molly olha para as curvas perfeitas a cruzarem a linha exatamente à mesma altura. Eu cá acho que está muito bem. Devia ver os meus gatafunhos. Segundo me consta, já mal ensinam a escrever assim. Pois, hoje em dia é tudo no computador. De repente, Molly fica impressionada pela noção de Vivian ter escrito estas palavras nesta folha há mais de 80 anos. Para cima e para baixo, tudo no seu lugar. As coisas mudaram bastante desde que era da minha idade, hein? Vivian inclina a cabeça. Suponho que sim. A maioria não me afeta muito. Continuo a dormir numa cama, a sentar-me numa cadeira, a lavar a louça à mão. Ou a ter Terry para a lavar à mão, para sermos exatas, pensa Molly. Não vejo lá muita televisão. Sabes que não tenho computador. De muitas formas, a minha vida é tal e qual como era há 20 ou até há 40 anos. Isso é um bocado triste, diz Molly, sem pensar, arrependendo-se de imediato. Porém, Vivian não parece ofender-se. Com uma expressão que indica não se importar, replica. Acho que não perdi muito. Internet sem fios, fotografias digitais, smartphones, Facebook, YouTube. Molly vai contando nos dedos de uma mão. O mundo mudou por completo, só na última década. Não o meu. Mas está a perder tanto? Vivian ri-se. Não parece que o FaceTube, seja lá o que isso for, fosse capaz de me melhorar a qualidade de vida. Molly abana a cabeça. Chama-se Facebook e YouTube. Que diferença faz? Responde Vivian com ligeireza. Não me importa. Gosto da minha vida pacata. Mas podia encontrar um equilíbrio. Sinceramente, não sei como é capaz de se limitar a existir nesta bolha. Vivian sorri. Não tens papas na língua, pois não? Já lhe o tinham dito. Por que guardou este casaco se não gosta dele? Pergunta Molly para mudar de assunto. Vivian pega-lhe e segura-o à sua frente. Que boa pergunta. Então, vai para a pilha dos donativos? Enquanto dobra no colo, Vivian diz: talvez. Vamos ver que mais há nesse caixote. O comboio de Milwaukee, 1929. Durmo mal na última noite no comboio. Carmine acorda várias vezes durante a noite irritado e irrequieto. E apesar de eu tentar acalmá-lo, ele chora durante muito tempo e perturba as crianças à nossa volta. Quando a aurora emerge com raios amarelados, ele adormece por fim com a cabeça numa perna encolhida de Dachi e os pés no meu colo. Eu estou absolutamente desperta, tão cheia de energia nervosa que até sinto o sangue a latejar e a passar pelo coração. Tenho usado o cabelo apanhado num rabo de cavalo descuidado, mas agora desfaço o nó da velha fita e deixo que me caia pelos ombros, penteando com os dedos e alisando as madeixas à volta do rosto. Depois repuxo o máximo que consigo e torno a prendê-lo. Ao virar-me, dou com o Dutchie a olhar para mim. Tens o cabelo bonito. Se me cerro os olhos na penumbra, para ver se estará a torçar de mim. E ele fita-me com um ar ensonado. Não foi isso que disseste aqui há uns dias? O que disse foi que ias ter problemas. Quero fugir tanto da sua delicadeza como da sua honestidade. Não podes evitar ser aquilo que és, remata ele. Giro o pescoço para perceber se Mrs. Catcher nos terá ouvido, mas não deteto movimento algum lá à frente. Vamos fazer uma promessa, diz ele, que havemos de nos encontrar. Como é que isso é possível? O mais provável é que acabemos em sítios diferentes. Eu sei. E vão mudar-me o nome. O meu também, se calhar. Mas podemos tentar. Carmine vira-se. Encolhe as pernas, estica os braços. E ambos nos mexemos para lhe darmos espaço. Acreditas no destino? Pergunto-lhe. O que é que isso quer dizer ao certo? Que já está tudo decidido. Que estamos apenas, sabes, a dar seguimento à coisa. Que Deus tem tudo planeado de antemão? Aceno com a cabeça. Não sei. Até agora o plano não me agrada lá muito. A mim também não. Rimo-nos. Mrs. Catcher diz que devíamos começar de novo. Digo-lhe. Abrir mão do passado. Eu posso esquecer o passado, isso não é problema. Pega na manta de lã que caiu no chão e usa-a para cobrir as partes expostas do corpo de Carmine. Mas não quero abrir mão de tudo. Pela janela vejo três conjuntos de carris paralelos àquele em que nos encontramos agora, castanhos e prateados, e para além deles, campos planos de solo arado. O céu está límpido e azul. O comboio cheira a fraldas de pano, a suor e a leite azedo. Na parte da frente da carruagem, Mrs. Catcher levanta-se, inclina-se para conferenciar com Mr. Curran e torna a levantar-se. Está a usar a sua touca preta. Muito bem, meninos, acordem, diz ela, olhando em redor e batendo palmas várias vezes. Os seus óculos refletem a luz da manhã. À minha volta vou ouvindo resmungos e suspiros à medida que aqueles que tiveram a sorte de conseguir dormir espreguiçam os membros dormentes. Está na altura de se porem apresentáveis. Cada um de vocês tem uma muda de roupa na mala que, como sabem, se encontra na prateleira acima dos vossos assentos. Nunca será demais referir a importância de causar uma boa primeira impressão. Caras lavadas, cabelo penteado, camisas dentro das calças, olhos brilhantes e sorrisos. Não vão andar irrequietos nem tocar na cara. E o que é que vão dizer, Rebeca? Já todos conhecemos o guião. Por favor e obrigada, responde Rebeca numa voz quase inaudível. Por favor e obrigada, quê? Por favor e obrigada, minha senhora. Vão esperar que vos dirijam a palavra antes de falarem. E então dirão, por favor e obrigado ou obrigada. Vão esperar para quê, Andrew? Que nos dirijam a palavra antes de falarmos. Exato. Não vão andar irrequietos nem quê, Norma? Tocar na cara, minha senhora. Senhora, minha senhora. Há risinhos por toda a carruagem. Mrs. Catcher fita-nos com um ar furioso. Acham divertido, acham? Não me parece que vão achar tanta graça quando todos os adultos disserem não, obrigado, não quero uma criança mal educada e desleixada. E vocês tiverem de voltar para o comboio e seguir até à próxima estação. Não concorda, Mr. Curran? A cabeça de Mr. Curran ergue-se de subitão à menção do seu nome. Com certeza, Mrs. Scatcherd. O silêncio instala-se no comboio. Não sermos selecionados não é coisa em que queiramos pensar. Uma menina na fila atrás da minha começa a chorar e pouco depois já ouço o som abafado de gente a fungar um pouco por todo lado. Dentre nós, Mrs. Scatcherd une as mãos e reganha os lábios para obter algo semelhante a um sorriso. Vá, vá, não há necessidade disso. Como acontece com quase tudo nesta vida, se forem cordiais e causarem boa impressão, é provável que tenham sucesso. Os bons cidadãos de Minneapolis irão ao salão da Câmara hoje com toda a intenção de levar um de vocês para casa. Talvez mais do que um. Por isso, meninas, lembrem-se de atar bem as fitas do cabelo. Meninos, rosto limpo e cabelo penteado. Camisas abotoadas como deve ser. Quando desembarcarmos, formarão uma fila indiana. Só falarão se vos perguntarem alguma coisa. Em suma, farão tudo o que estiver ao vosso alcance para que um adulto tenha facilidade em escolher-vos. Faço-me entender? O sol brilha tanto que tenho de se me cerrar os olhos e está tão quente que deslizo para o assento do meio, desviando-me da janela e colocando Carmine ao colo. Enquanto passamos por baixo de pontes e por estações, o seu brilho tremeluz e Carmine brinca com as sombras que a sua mão faz ao mexer-se por cima do meu bibe branco. Acho que vais ficar bem, diz Dutch em voz baixa. Pelo menos não vais dar cabo das costas a trabalhar numa quinta. Não sabes se não vou, replico. E também não sabes se tu vais.